queremos te adorar em todo o tempo, Senhor. Tu és digno, tu és amado. Neste encontro tu não terás que pelejar. Mexeram contigo e o meu coração sangrou. Eu sei que és fraco e que não tens nenhuma condição de vencer a guerra sem a minha intervenção. Abra os ouvidos, ouça a estratégia que eu vou te dar. Dispense soldados de arma de fogo pra eu operar. De ornamento sagrado cubras o teu corpo e nos teus lábios ponhas um hino de louvor. Então eu obedeci, em vez de lutar, cantei. Das experiências eu fiz canções, eu só glorifiquei. De santidade eu me vesti, das minhas vontades eu abri mão. Todo apoio natural eu dispensei, só pra ver Deus agir. E eu vi um exército de anjos guerreando por mim. Eu ouvi o Senhor dando ordens a meu respeito. Eu venci quando a adoração na guerra. Deus todo vem e detém toda a potestade. Ele vem fazendo como lhe convém. E detém toda a potestade. Ele vem fazendo como lhe convém. Ele vem na nuvem de fogo, vem no vento oriental. Ele enterra carro de ferro, alvoroça arraial. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Só de ouvir o meu louvor, o inimigo fugiu. Eu vi um exército de anjos guerreando por mim. A meu respeito, eu venci quando a adoração na guerra. Deus logo vem e detém toda a potestade. Ele vem fazendo como lhe convém. E detém toda a potestade. Ele vem fazendo como lhe convém. Olha aí, ele vem na nuvem de meu Deus, vem no vento oriental. Ele enterra carro de ferro, alvoroça arraial. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Só de ouvir o meu louvor, o inimigo, aleluia, fugiu. Vem na nuvem de fogo, vem no vento oriental. Ele emperra carro de ferro, alvoroça arraial. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Só de ouvir o meu louvor, o inimigo, oh glória a Deus, fugiu. Deus é fiel.